Abra sua Bíblia comigo, Judas capítulo 1, verso 20, a carta de Judas, Judas servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, o versículo 20, mas vós amados, edificando-vos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito. Repita comigo, mas vós amados, edificando-vos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito. Diga, edificando-se e orando no Espírito. O que é orar no Espírito? O que é orar no Espírito? Qual a diferença de orar no Espírito e de orar na alma? Ou qual a diferença de orar no Espírito e de orar com o intelecto? O que é orar no Espírito? Irmão, presta atenção. O Senhor vem e diz assim, vocês devem se edificar. Já está incluído aí que sou eu que edifico a mim mesmo. Certo, irmão? Como? Vamos ler o versículo 20 de novo. Vós, amados, edificando-vos a vós mesmos. Algumas versões fazem isso. Então, quem é que edifica a si mesmo? Seu pai te edifica? Seu tio te edifica? O pastor te edifica? O missionário te edifica? Quem é que te edifica? Você mesmo. Eu me lembro uma vez que eu ouvi um irmão falando sobre educação, ele diz assim, olha, a educação, ela é a janela para o conhecimento. Você faz o que quiser com o que está na janela. Então ele estava dizendo assim, não adianta você pensar que o professor, que a igreja, que as coisas vão mudar o mundo. Não. Apenas abrem uma janela para o conhecimento. Somos nós que entramos por aquele conhecimento e nos aprofundamos nele. Da mesma forma, é imprescindível nós entendermos que quem vai cuidar do nosso crescimento, da nossa edificação, somos nós mesmos. Sou eu que me esforço, sou eu que coloco a minha vida no altar do Senhor, sou eu que coloco o meu coração diante de Deus, sou eu que me abro para o Espírito Santo agir, atuar, trabalhar intensamente, edificando-vos a vós mesmos. E ele fala, sobre a vossa santíssima fé. Não se edifica a si mesmo de outra forma, senão sobre a fé. E ele termina o versículo dizendo, orando no Espírito. Se você tiver que carregar 50 quilos e não conseguir, por que não conseguiu? Não, orar não. Orar não vai adiantar nada você orar para carregar 50 quilos. Se você tem que carregar um saco de cimento que pesa 50 quilos e você não consegue carregar, por que não conseguiu? Não tem força. Não tem força. É simples, não consigo, não tem força. Só isso. Outros têm. Outros têm força. Mas, de repente, você não tem força. Agora, o que você precisa fazer para levar o saco de 50 quilos? Exercitar. Você precisa desenvolver musculatura e força física para isso. E como é que desenvolve força física, musculatura para você carregar 50 quilos? Quanto que você paga para o personal trainer fazer exercício para você? De 300 a 1.500 reais, diz a Isis. E resolve, Isis? Não resolve. Você pode pagar R$5.000 para ele fazer exercício para você, que não adianta. Você vai continuar não conseguindo carregar o saco de 50 quilos. Quem é que tem que fazer exercício, irmão? Você pode até contratar o personal trainer e ele te auxiliar, mas é você que vai ter que pegar. É simples assim, irmão. É simples assim. Por que que eu não estou dando conta desse assunto na minha vida? Porque eu preciso me exercitar espiritualmente. É isso que Judas está dizendo. Somos nós que vamos pôr a mão na massa. E é sobre a fé santíssima e é orando no Espírito Santo. E aqui falando especificamente, orando no Espírito. Então eu preciso saber o que é santíssima fé e eu preciso saber o que é orar no Espírito. O que é orar no Espírito? Senhor, quais são as coisas que eu preciso fazer, filho? Edificar a si mesmo na santíssima fé. E orar no Espírito. Orar em todo o tempo no Espírito. Uma chave tão simples. Abra comigo em 1 Coríntios capítulo 2. É uma chave tão simples, mas tão difícil de ser alcançada. Parece que é um acesso bloqueado, difícil. 1 Coríntios 2, verso 12. Nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Nós não recebemos o Espírito do mundo, mas recebemos o Espírito de Deus, a fim de conhecermos o que Deus nos deu gratuitamente. Sem esforço, sem condições, sem troco, sem pagamento, gratuitamente. Deus me deu coisas gratuitamente, e essas coisas só podem ser conhecidas por mim pelo Espírito Santo. Eu e você precisamos do Espírito Santo. Hoje pela manhã, eu ministrei aos irmãos, vocês vão poder ouvir na internet, eu comecei dizendo que o Espírito do meu Pai sempre me acompanha. E quando eu descobri isso, isso fez muita diferença para mim, porque me parecia uma doutrina espírita e eu nem acreditaria nisso. Mas quando eu descobri que isso é verdade, o Espírito do meu Pai me acompanha, eu resolvi um mundo de coisas na minha vida. E a Bíblia afirma isso claramente. Tem base bíblica para isso. E às vezes a gente enfrenta lutas, enfrenta dificuldades, porque a gente não pensa nessa verdade. E vai mais, o Senhor diz em 1 João que todo aquele que vive pecando, que vive debaixo da lei do pecado, ele é filho do diabo. Então, o pai de quem vive pecando é o diabo. E o espírito dele acompanha essa pessoa o tempo todo. E, na verdade, não é só o espírito dele, mas todos os espíritos dele. Da mesma forma, o Espírito do Pai Celestial acompanha todos aqueles que um dia se tornaram filhos dele. Você pode dizer isso? O Espírito do meu Pai me acompanha. Ah, pastor, o senhor está falando... eu não estou falando do seu pai biológico. Igual de manhã, alguns irmãos acharam que... Poxa vida, achei que o pastor estava falando um negócio de espiritismo. Mas o propósito, irmão, é que seja impactante mesmo. Que seja chocante. O Espírito do meu Pai me acompanha. O Espírito do meu Pai está dentro de mim e me conduz o tempo inteiro. Eu posso ouvi-lo ou eu posso ignorá-lo. Eu vou entristecê-lo ou eu vou fazê-lo fluir de dentro de mim. Existe um ser que anda dentro desse corpo, dessa carcaça, lutando contra um segundo ser que também está nessa carcaça, que é a minha natureza pecaminosa. E se eu alimentá-lo mais do que eu alimento a minha natureza pecaminosa, ele vai vencer a natureza pecaminosa. E se eu edificá-lo, se eu malhar seus músculos, ele vai esmurrar essa natureza pecaminosa todas as vezes que for preciso, e ele vai pegar ela pelo pescoço, e ele põe ela lá em cima na cruz, e prega ela lá e fala assim, fica aí. Mas se eu não edificar essa minha natureza espiritual, eu estou sempre dizendo, eu não dou conta, eu não dou conta, oh Deus, me ajuda. E quem é que pode me ajudar a edificar o meu espírito? O Espírito Santo de Deus, que é o único que pode habitar o meu espírito, que se comunica comigo pelo Espírito e que pode me levar a orar em espírito. Pastor, tem algum curso que a gente aprende a orar em espírito? Não tem. Mas à medida que você vai caminhando mais profundamente com o Espírito Santo, você sabe que você pode estar cozinhando, você pode estar digitando, você pode estar escrevendo, você pode estar falando com alguém e você pode ainda estar orando em Espírito. Eu posso estar pregando aqui e o meu Espírito está orando outra coisa. Você pode estar fazendo uma conta de matemática, calculando alguma coisa para o seu cliente, preocupado com alguma outra situação, atendendo alguém e orando em Espírito. Como é que faz isso, pastor? Como é que eu sei o que é, o que não, não adianta? Não sou eu que vou dizer isso. É o Espírito Santo que vai te mostrar. E você vai ter uma experiência pessoal de ser. Isso é o Espírito. Se eu e você somos convertidos a Cristo Jesus, nascemos de novo, o Espírito do nosso Pai veio habitar dentro de nós. A gente fala assim, o Espírito Santo vem habitar dentro de nós, fica parecendo às vezes que é uma terceira pessoa. E apesar de nós falarmos que é a terceira pessoa da Trindade, ele não é a terceira pessoa, ele é a Trindade. Ele é o Espírito de Deus, ele é o Espírito de Cristo, ele é o Espírito divino. E ele vem morar dentro de mim. Ele é como uma pomba. A palavra do Senhor diz... Em João, capítulo 1, ele é como uma pomba. O Espírito Santo veio como uma pomba e pousou sobre Jesus enquanto ele era batizado. E ali estava o Espírito Santo de Deus manifestando-se sobre Jesus. E é realmente uma situação, aquela foi uma situação sobrenatural, diferente demais, porque o Pai também estava lá. Então estava o Pai, o Espírito e o Filho. Ele é como uma pomba. Se eu o acolho, ele fica quietinho aqui. Se eu me agito, ele vai embora. Mas ele não é apenas como uma pomba, ele é uma pessoa. A pessoa maravilhosa do Espírito Santo. Ele é uma pessoa e quer ter um relacionamento comigo de amizade, de conversa, de compartilhar todas as coisas. O Espírito Santo é uma pessoa, a pessoa maravilhosa do Espírito de Deus. E a gente não crê nisso para valer como deveríamos crer, irmão. Porque a gente sai angustiado, a gente sai tentando com a força do braço, a gente sai, a gente não aceita certas coisas, a gente fica discutindo algumas coisas, a gente fica... E, na verdade, o Espírito de Deus veio habitar dentro de nós. Isso deve ser o suficiente para eu dizer assim, Satanás, a próxima vez que você soprar no meu ouvido, isso, eu vou te dar um murro de fogo. Você pode falar o que quiser, irmão, nervoso, que seja com base bíblica, que não seja. Como é que pode dar murro no diabo? Não sei, irmão, mas eu vou dar um murro nele. Fora daqui, em nome de Jesus. Porque se o Espírito de Deus veio habitar em mim, quem é você para dizer isso, aquilo, outro? Se eu sou pronto o suficiente, justo o suficiente, santo o suficiente... para o Espírito de Deus vir morar em mim por causa do sangue de Jesus, então eu não preciso aceitar nem um dardo do diabo, nem um sentimento do maligno. Até se eu fico preocupado que o meu cabelo não é tão bom, isso vem do maligno, porque se o meu cabelo não é bom, ainda assim o Espírito Santo vem morar em mim. Você vai embora para outro lugar falar do meu cabelo, porque se o meu cabelo fosse, não fosse tão bom, o Espírito Santo não vinha morar em mim. Vem morar em mim. Aí eu sou baixinho, eu queria ter mais 10 centímetros, mas ainda assim, baixinho, o Espírito Santo veio morar em mim. Ai, eu me sinto assim, eu me sinto assado, ai, fulano, ai, aquele povo, ai, aquele... Mas ainda assim, o Espírito Santo veio morar dentro de mim. O Espírito Santo mora dentro de mim. O Espírito do meu Pai me acompanha o tempo todo, veio habitar em mim. Eu sou importante, eu sou alguém para o meu Pai, eu sou alguém especial. O Espírito de Deus que ressuscitou a Cristo Jesus, o mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo Jesus, mora aqui dentro. E eu vou parar de ignorá-lo, eu vou parar de entristecê-lo, eu vou parar de lutar com as minhas forças, eu vou buscar dele direcionamento para todas as coisas. Isso precisa ser, irmão, mais real, mais palpável do que qualquer outra coisa na nossa vida. Espírito Santo, eu quero ter um relacionamento com o Senhor assim, do meu amigo, e falar com o Senhor em todo o tempo. O tempo todo falando com o Espírito Santo. O tempo todo, o dia inteiro falando com o Espírito Santo. Está trabalhando, está no banheiro, está tomando banho, está dormindo, está atendendo, está estudando. O tempo todo conversando com o Espírito Santo em Espírito. No Espírito. Irmão, isso precisa se tornar uma prática minha e sua diária. Avalia e responde para você mesmo. Responde para o Espírito Santo aí dentro de você. Você conversa com Ele o tempo todo. Você conversa com Ele o tempo todo. Todos os assuntos. Senhor, eu quero isso para a minha vida. Senhor, de uma forma muito, muito pontual, muito clara. Se o meu pastor, ou se esse pastor que eu estou ouvindo hoje, se não foi o senhor que me pôs aqui ouvindo isso, ou seja na internet, seja no CD, ou seja aqui, senhor, tem alguma coisa errada. Porque se o senhor está me fazendo ouvir isso hoje, eu quero saber, é isso mesmo? Porque se for isso mesmo, eu quero tomar isso para a minha vida agora. Eu quero conversar com o Espírito Santo 24 horas por dia, porque Ele é o Espírito de Deus, sabe todas as coisas acerca de Deus, tem tudo acerca da minha vida, e eu quero consultá-lo, eu quero ter um relacionamento pessoal de amizade com Ele 24 horas por dia. Eu me lembro de uma irmã, esposa do pastor Rick Bonfim, há uns anos atrás, eles estavam ministrando, e depois que terminamos o culto, nós saímos para algum lugar, e aí ela falou assim, ih, meu filho, eu ponho o Espírito Santo em tudo. Eu falo com ele o tempo todo. Tudo que está na Bíblia, eu vou. É isso mesmo, eu sou daquelas fanáticas, eu sou doida, eu sou assim, tudo para mim é o Senhor. Eu estou lavando roupa, eu ponho uma gotinha de óleo e falo assim, Senhor, abençoa essa roupa. A minha máquina, eu ponho óleo dentro da máquina, uma gotinha, Senhor, eu estou ungindo minhas roupas. Eu, meu Deus. Aí também, não me interessa. O Espírito Santo mora dentro de mim. Se Ele ressuscitou a Jesus Cristo, se Ele fez tudo o que Ele fez, Ele estava sobre a face do abismo, falamos isso semana passada, Ele gerou vida onde não tinha vida. Ele habita dentro de mim. Então eu posso qualquer coisa, vou fazer qualquer coisa, vou andar só nas loucuras dEle, vou mudar meu padrão de vida, meu estilo de vida. Eu quero as coisas espirituais mais do que as coisas terrenas. Eu quero ser assim. Nós somos muito certinhos, irmãos. E a cada dia, quanto mais certinho nós formos, mais nós nos tornamos uma igreja assim, tudo tudo intelectualmente correto. E, irmão, nós precisamos ser mais ousados, mais atrevidos, menos preocupados, ouvindo mais o Espírito Santo, andando mais na presença dele. Eu quero isso para a minha vida, Senhor. E você pode dizer isso agora, e começa já sendo diferente. Eu quero, Senhor. O Espírito Santo fala no nosso espírito. E se torna impossível praticamente impossível nós diferenciarmos o que é o nosso espírito, ouvindo a voz dele, e o que é a nossa mente. Porque são duas instâncias, dois universos muito próximos. E nenhum cientista vai saber dizer onde está a mente, porque ela pertence ao universo espiritual. Ela tem plena conexão com o nosso cérebro, mas nenhum cientista sabe onde está essa conexão. Porque eu penso com a minha mente e o meu cérebro manda um comando lá para o meu dedão. Como é que isso aconteceu? O cientista não sabe te explicar. De onde a vontade veio e acionou no espírito a alma, e a alma acionou o cérebro, e as sinapses funcionaram, e os comandos elétricos funcionaram, e o corpo reagiu e andou. Os médicos não sabem, os cientistas não sabem. Esse é um mistério de Deus. O Espírito Santo pode vir no nosso espírito e a origem dos comandos não ser a nossa alma, ser o Espírito de Deus no nosso espírito. Como que faz? Como é que... Não sei te dizer. Não tem como dizer, não tem como ensinar. Só há um caminho. Enche-me, Espírito Santo, do Senhor. Enche-me do Senhor. Que absurdo eu continuar vivendo uma vida cristã do mesmo jeito que eu vivo, lidando com todas as coisas, na carne, no intelecto, na discussão, no recurso mecânico, no recurso físico. Eu quero me encher do Espírito Santo e eu quero ser tomado pelo Espírito Santo. Eu olho para aqueles irmãozinhos que têm uma experiência, porque o anjo, porque o Senhor, um raio, uma fumaça, o Espírito falou comigo, Deus falou comigo. Ai, meu Deus, esse negócio assim, não sei, né? Meio assim, esquisito. Eu quero ser assim, Senhor. Eu não estou dizendo das fantasias, eu não estou dizendo dos misticismos, eu estou dizendo o que é verdade do teu Espírito Santo. O Espírito Santo falou comigo. E nós vamos descobrir que realmente não tem nenhum misticismo, não tem nenhuma coisa dessas assim, estrondosas, de cinema, não. Tem uma coisa simples, relacionamento com um amigo chamado Espírito Santo. Não, filho, pode ficar tranquilo, deixa. Mas eu precisava fazer. Pode ficar tranquilo. Então tá bom, então não vou fazer. Filho, vá hoje, faça isso. Vá e faça isso. Então tá bom, então, o senhor, então eu vou fazer. Então vou fazer, mudei minha agenda. O senhor falou, eu vou fazer. E começarmos a viver assim todos os dias, com qualquer assunto, com qualquer questão. Porque o Espírito Santo de Deus fala no nosso espírito. E se o meu espírito renasceu em Cristo Jesus, ele precisa ser habitado, ele precisa ser movido, ele precisa ser inundado, ele precisa ser transbordado, ele precisa ser energizado, ele precisa ser cheio do poder do Espírito Santo. E eu não vou viver mais nem na minha alma, nem na minha carne. Eu quero viver guiado pelo Espírito, no meu espírito. Eu não quero apenas ficar falando. Eu quero orar no Espírito. Eu quero orar no Espírito. Ele fala pela palavra. Então eu quero ler a palavra. E eu quero ler a palavra e dizer, Senhor, eu não vou exercitar nada, que eu não vou ficar me exercitando raciocínio e lógica. Eu quero o teu Espírito me revelando. Hoje de manhã, a irmã Raquel veio aqui. E o Senhor me pôs orando por ela essas duas semanas. Eu marquei uns 3 dias para ir visitá-la. Eu não pude visitá-la. Agendei para visitá-la a próxima semana. Não tinha ido visitar ainda. E ela apareceu hoje no culto. Estava hoje no culto. Ela falou assim, eu estava assistindo o R.R. Soares. E aí ele terminou e começou um outro pastor que eu não gosto de ouvir. Eu já ia desligar. O Espírito Santo falou comigo assim, o que você vai fazer? Você não vai fazer nada. Continua assistindo. E aí... aquele irmão estava pregando a palavra e falou assim, peraí, eu preciso fazer um parênteses aqui. O Espírito de Deus está me falando assim, você crê na palavra? E ela disse que ela respondeu, eu creio. Ele falou assim, então você vai pegar esse versículo. O Espírito de Deus está dizendo, o Senhor Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas angústias, todas as nossas mágoas, todas as nossas depressões. O Espírito do Senhor levou tudo sobre a cruz. Ele falou assim, eu creio. E ela se levantou e foi curada. Irmão, a gente luta até como igreja, meses, semanas, meses, anos com uma pessoa, e nada acontece, porque não é a igreja, não é o pastor, é você que vai se edificar no Espírito Santo. O que a igreja pode fazer, o que o pastor pode fazer, o que alguém pode fazer, é simplesmente abrir a janela que te mostra o que existe. Agora é você que vai dizer: eu vou pegar essa palavra, eu vou comê-la, porque o Espírito de Deus vai falar comigo pela palavra. E aí nós vamos valorizar. Vamos valorizar a ministração, vamos valorizar, às vezes, uma gravação que está lá no site. E vamos, eu quero me expor à palavra. Eu quero me expor à palavra. O Espírito do Senhor fala conosco pelo corpo. Fala conosco pelo corpo, irmão. Tem um mundo de coisas que o Espírito está falando. Eu me lembro uns anos atrás que eu estava lavando as paredes lá de casa, eu comprei uma máquina, aquele negócio de marido, de homem, né, de casa, eu comprei uma máquina de... e saí lavando os passeios todos, saí lavando as paredes todas, e as paredes estavam cheias de lodo, o piso de cimento era todo escuro, e tudo limpinho, tudo, eu passei um dia inteiro, o sábado inteiro lavando, e eu lavava assim, eu falei assim: está vendo esse mofo? Assim é o pecado. E o tempo todo o Espírito Santo está falando: se você jogar a água da minha palavra, ele vai sair. Eu estava de novo lá no outro passeio. Você sabe como é que isso grudou aqui? Ninguém vê. É devagarzinho. Ninguém percebe. É com as coisas do dia a dia. O pecado vai grudando, vai virando um mofo. Olha aí, ó. Joga a minha palavra. O Senhor fala com o corpo. O Senhor fala através das coisas físicas. O Senhor fala o tempo todo. Se for preciso, com uma mula. Agora eu preciso decidir, eu quero andar no Espírito. Eu quero que o Espírito Santo fale comigo o tempo todo. Que fale no meu espírito, que fale pela palavra, que fale pelo corpo, que ele use as autoridades. Use as autoridades. Ontem os adolescentes estavam lá em casa assistindo, como é que chama o programa? Da moda? Cadê os que estavam da moda? Cadê os... Quem é que estava lá em casa? Cadê os adolescentes? Esquadrão da Moda. E aí estão assistindo o Esquadrão da Moda, então veio uma moça com um cabelo esquisito, com um jeitão esquisito, e a moça falou assim: ah, você vai ter que mudar, você vai ter que mudar tudo. Ah, mas eu não quero mudar, não. Ah, mas você vai ter que mudar. Não, mas eu não quero mudar, não. Ah, eu vou ter que mexer no seu cabelo. No meu cabelo não toca, não. Aí até que ela sentou na cadeira, e aí o cara falou assim: eu vou mexer em tudo. Mas cortar, não. Aí eu vou cortar. Eu vou cortar, eu vou ter que mudar a cor. Aí ela falou assim: você deixa? Tá bom, eu confio, eu deixo. Ele fez, mudou tudo. Ele falou: ai, que horror esse cabelo, meu Deus, não sei o que. Um desastre. E aí nós comentamos entre nós lá: gente, tem que pelo menos aprender alguma coisa nesse programa. Olha como essa pessoa não se deixa mudar de jeito nenhum. Como ela está resistente a tudo que se fala. Como ela está resistente a tudo que se mostra. Não é possível. Meu Deus, Senhor, não me deixa ser assim. Não me deixa ser assim com as pessoas e muito menos com o Espírito Santo. Eu quero mudar isso. Não, aqui não toca. Eu quero fazer. Não, isso aqui não precisa. Isso aqui já está. Já aqui, ó. É isso aqui, ó. Pronto, acabou. Não, Senhor, eu quero que o Senhor venha fazer todas as coisas. E aquela pessoa que era uma autoridade sobre a vida dela, dizendo assim: eu vou colocar o seu cabelo do jeito que tem que ser. O seu cabelo vai ficar muito, mas muito, vai ser radical. Você não vai acreditar na mudança. Vai ficar muito melhor, muito melhor. Você confia, tá bom, eu confio. E aí... Deus põe autoridade sobre nós. Olha o ridículo ou a bobeira da ilustração, mas nela, boba do jeito que é, está a verdade de Deus. Tem alguém que foi colocado sobre a sua vida como autoridade para fazer o que precisa ser feito. Deixa fazer, porque o Espírito Santo faz através das autoridades. Seja o entendimento simples de honrar e respeitar o assessorista, seja o entendimento profundo de Pai, do Espírito Santo agindo, da autoridade da palavra. Espírito Santo, o Senhor sabe tudo de Deus. Espírito Santo, o Senhor sabe tudo de cabelo. O Senhor sabe tudo de roupa que eu tenho que usar. Me instrua. Me instrua por alguém que é autoridade nisso, me instrua pela tua palavra, me instrua lavando o chão, a parede, me instrua falando no meu espírito, me instrua. O Senhor tem uma instrução. Irmão, Deus criou a mim e a você. Deus nos formou. E Deus diz: eu tenho escrito no meu livro todos os seus dias. Sabe o que é isso, irmão? Deus tem escrito no livro dele todos os seus dias, irmão. Deus tem um plano de bênção para vocês. E você acha que tem o que escrito nesse livro? O que é que você acha que Deus escreveu? As minhas besteiras? Os meus erros? Os meus pecados? Não, ele escreveu o que ele tem preparado para mim. Isso aqui, filho. Isso aqui. Você vai enfrentar isso, esse é o caminho. Você vai enfrentar isso assim. Seu cabelo está desse jeito, vai fazer isso aqui no seu cabelo. Sua roupa está desse jeito, vai fazer isso aqui na sua roupa. Irmão, ele quer instruir sobre tudo, mas eu e você tomamos outras decisões, outras atitudes. Ele está aqui dentro falando. Então acontece o que a Bíblia diz: ele se entristece. Nós o apagamos. E ele, como uma pomba, ele aquieta. E se eu me agito, ele vai embora. O Espírito Santo mora dentro de mim e de você, irmão. Aquieta tudo e vai buscá-lo. O Espírito Santo mora dentro de nós. Decida ter um relacionamento com ele diário. Espírito Santo, fala comigo. Espírito Santo, me conduza. O que que o Senhor acha? O que que o Senhor pensa? E a Bíblia nos ensina que ele veio para convencer. Eu enviarei o Espírito Santo e ele convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Me convence, Espírito Santo. Não é porque eu sou durão e eu vou fazer de durão para o Senhor e venha cá me convencer. Não, é porque eu não enxergo, é porque eu não vejo. Eu estou achando que na minha vida está tudo bem, eu estou achando que na minha vida tem que ser assim. Eu estou crendo, mas crendo assim, é isso aqui, eu me agarrei disso aqui. Me convence, Espírito Santo. E o teu convencimento e a tua obra não é o teu silêncio. Não, o Senhor não falou nada. O Senhor não falou nada. Eu estou jejuando, eu estou orando, o Senhor não falou nada. Então, é porque está tudo bem. Não, Senhor. É impossível que eu esteja gerindo bem minha vida. É impossível que eu não esteja no comando de alguma área, de algum assunto, fazendo tudo errado. É impossível, porque isso diz respeito à minha natureza pecaminosa, que é irreconciliável. Ela não acerta nunca. E eu não vou deixar, Senhor, mais um dia passar sem que o Senhor me mostre em alguma área, em algum assunto, algo que eu tenho que mudar. A não ser que o Senhor me libere para dizer: estou pronto, estou perfeito. Não tem mais nada para o Senhor mexer aqui. Então, Senhor, eu quero te pedir para vir fazer na minha vida, hoje, o que o Senhor diz que faz: me convencer do pecado, da justiça, do juízo. Eu quero. Senhor, eu quero ser constrangido pelo teu poder, pelo teu amor, por tua santidade. Eu quero simplesmente pôr a mão na cabeça e falar assim: ô Senhor, que sentimento, que coisa está queimando aqui dentro, assim, um negócio, uma vontade de chorar, um desespero, um negócio assim. Isso deve ser o Senhor se aproximando, porque eu estou vendo que eu sou um pecador miserável, eu não consigo nada, eu não posso nada, eu não quero ser quem governa a minha vida. Me convence do meu pecado. Eu não quero passar o restante deste dia, eu não quero passar o dia de amanhã, eu não quero passar essa semana sem conversar continuamente com o Senhor e ouvir a sua voz me mostrando no que o Senhor quer que eu mude. O Espírito Santo é quem nos santifica. E o Senhor tem me falado tanto esses dias, irmão, uma verdade que às vezes a gente esquece com facilidade. Meu filho, você nunca será santo. Não tenta. Para de tentar. Para de melhorar você. Ué, pastor, você não falou que a gente que se edifica a si mesmo? É. A natureza carnal, não. Nós nos edificamos no espírito. A nossa natureza carnal é irreconciliável. O Espírito Santo não virá um dia e vai te fazer ser santo. Nunca mais eu pensei, nunca mais eu senti, nunca mais eu quis, nunca mais... Ó, foi embora tudo aquilo que me afligia. Não, vai continuar lá a sua porta. O Senhor disse a Caim, o pecado jaz à sua porta. Cumpre a ti dominá-lo. Eu já ministrei aqui, se eu me elevar, eu venço o pecado. Se eu entrar na dimensão do Espírito, eu pego a minha carne. Vai para a cruz. Miserável homem que sou, o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero esse é que eu faço. Quem me livrará desse corpo de morte? Senhor, eu vou parar de tentar melhorar a mim mesmo. Eu vou parar de tentar. Eu fiquei 2 semanas sem aquele negocinho, sem aquele problema, sem aquele pecadinho, mas assim, oh, Senhor, o Senhor sabe, eu já caí de novo. Ah, Deus. Não, Senhor, é impossível desistir, não tem jeito. Mas agora, Senhor, ao invés de lutar com a força do meu braço, eu vou me derramar aos teus pés. Eu quero abrir minha vida para o Espírito Santo. Eu quero que o Senhor me inunde de ti. Eu quero, na prática, passar o dia conversando com o Senhor, ouvindo a sua voz, me rendendo a ti, confessando, mudando as coisas, porque o Senhor vai me convencer. E então, a tua santidade vai me inundar. Não sou eu que melhorei e não estou pecando tanto, não. É o Senhor que cresceu em mim. Então eu posso dizer como Paulo, não vivo eu mais, é Cristo quem vive em mim. Então por que que cresceu a santidade? Porque Ele cresceu em mim. E se eu não estiver focado nele, eu caio de novo. E se eu focar nele, ele faz tudo o que ele quer fazer, independente do meu esforço humano. Eu quero isso para mim, Senhor. A palavra do Senhor diz em João, eu vou enviar o Espírito Santo. Eu vou rogar ao Pai e ele vai enviar o Espírito Santo. E ele vos ensinará. Irmão, isso tem que ser na prática, na vida de um crente. Senhor, eu não sei fazer esse bolo. O Senhor pode me ensinar? Ah, você está brincando. Você está brincando. Você acha que vai descer um anjo? Vai... Senhor, o Senhor pode me ensinar a fazer esse bolo? Ele vai arrumar um jeito e vai te ensinar, irmão. E você vai dizer, um dia eu pedi ao Espírito Santo, meu amigo, que me ensinasse a fazer bolo. E ele me conduziu a toda a verdade. Está escrito que ele nos conduzirá a toda a verdade. Seja ela qual for, toda é toda. Me abre os olhos, Senhor. Me mostra, me dá direcionamento. Senhor Espírito Santo, o Senhor mora dentro de mim. O Senhor me acompanha o tempo todo. Eu quero valorizar o Senhor, eu quero enaltecer o Senhor. Eu quero colocar o Senhor no centro, no trono da minha vida. Eu quero isso, Senhor. O Espírito Santo nos convence, nos santifica, nos ensina. E Romanos, Paulo diz que ele é o nosso intercessor. E o Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Senhor, o que que é isso? Senhor, o que que é isso? Senhor, eu estou cheio de problema, eu queria que o pastor orasse para mim, eu queria que o Senhor respondesse aquilo, eu queria que você pudesse abrir uma porta essa manhã. Senhor, eu quero deixar isso tudo de lado. O que é o Senhor interceder por mim com gemidos inexprimíveis? O que é isso, Senhor? Senhor, eu estou perguntando ao Senhor, na liberdade que está escrita na tua palavra, todo aquele que busca o Senhor tem que crer que ele é galardoador. Eu estou crendo que o Senhor vai me responder. E que por mais que possa parecer boba a minha pergunta, eu sou mesmo uma criança. Senhor, o que é esse negócio do Senhor, Espírito Santo, falar com gemidos inexprimíveis? Paulo vem e diz assim, enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Então já tem a orientação. quanto mais eu cantar louvores, quanto mais eu adorar o Senhor, quanto mais eu proclamar a palavra do Senhor, quanto mais eu glorificar Ele, quanto mais eu cantar cânticos espirituais. Como é que canta cânticos espirituais? Eu vou aprender, eu quero aprender a cantar cânticos espirituais. Como é que canta cânticos espirituais? Eu quero aprender, porque está escrito que eu tenho que aprender a cantar, eu tenho que cantar, e se eu cantar, eu vou ser cheio do Espírito Santo. Eu quero isso para a minha vida, Senhor. E, Senhor, eu quero dizer uma coisa ao Senhor. Eu não quero isso assim, daqui um mês. Eu não quero assim, quando o pastor pregar outra mensagem de novo, aí eu me lembro. Não, eu não quero. Não, isso não, Senhor. Isso eu não quero, não. Eu não quero sair daqui e viver a vidinha do mesmo jeito, e quando der de eu ouvir uma mensagem de novo, eu, é isso. E já passou um mês, um ano, 10 anos. Não, Senhor, eu quero agora. Eu não quero viver mais um dia da minha vida sem que o Senhor cresça na minha vida, sem que eu tenha mais experiências com o Senhor, sem que o Senhor me mostre essas coisas e sem que eu ore como o Senhor manda orar, cânticos espirituais, e sem que o Senhor ore no meu espírito com gemidos inexprimíveis. Aí o Senhor vai lá e fala, usa o apóstolo Paulo para nos ensinar assim: olha, eu quero que vocês profetizem, que vocês orem em línguas. Mais do que orar em línguas, eu quero que vocês profetizem. Porque aquele que ora em línguas, o que está escrito? Edifica-se a si mesmo. Como é que eu me edifico a mim mesmo? Orando em línguas. Como é que eu oro em línguas? Se o Espírito Santo tem liberdade de falar aqui dentro. Porque quando ele começa a falar, ele fala um monte de coisas, inclusive com gemidos inexprimíveis. Paulo diz assim: eu oro em línguas mais do que todos vocês. O Espírito Santo, quando está dentro de nós e começa a falar, ele fala um monte de coisas que é para o nosso espírito ouvir e receber. Que a nossa alma se envolve, que o nosso corpo obedece, mas ele também fala um monte de coisas que ninguém interpreta, que nós chamamos de língua dos anjos, línguas estranhas, gemidos inexprimíveis. E eu quero essa experiência para mim, porque eu sou crente, eu sou salvo, eu sou templo do Espírito Santo, e eu rejeito na minha vida viver só a religiosidade. Eu quero essa experiência para mim, Senhor. Eu quero orar em outras línguas. Eu quero edificar a mim mesmo falando em outras línguas. Eu quero ser mais cheio do Espírito Santo. Eu quero o Senhor transbordando. Eu quero não comportar mais o Senhor. O Senhor não caber mais dentro de mim e transbordar para as pessoas à minha volta e transbordar em ações do ministério para o teu reino. Eu quero isso para a minha vida, Senhor. Eu quero isso para mim. O Espírito Santo é intercessor e ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele ora ao Pai aquilo que sai da nossa boca em outras línguas, sem que a gente mesmo saiba o que é, e o Senhor diz que isso nos edifica. Então, a partir de hoje, eu vou me edificar. Não quero outra coisa. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer um monte de coisa, eu tenho que correr, isso tudo vai acontecer, mas eu já estou crendo que eu posso, fazendo todas essas coisas, orar no Espírito. Eu quero isso, Senhor. Irmão, você pode começar errado, você pode ir para o caminho errado, você pode fazer um monte de coisas esquisitas. Deus não se importa com isso. Ele te pega e põe no trilho. A única coisa que você não pode fazer é com incredulidade. Senhor, eu decidi crer. Eu quero ser como um menino, como uma criança. Eu tenho vergonha de orar em língua, Senhor. Eu tenho dúvidas. Eu não sei se é isso mesmo. Eu fico achando que é... Mas então eu vou entrar para o quarto, na hora que não tem ninguém em casa, e eu vou começar a orar em línguas. E eu vou cantar em línguas. E eu vou fazer isso, Senhor, até que aconteça o que a Tua palavra diz. Rios de águas vivas fluirão do meu interior. Ninguém ora em línguas porque decidiu orar em línguas, mas porque tem o Espírito Santo transbordando. E como é que eu me encho do Espírito Santo? Do mesmo jeito, falando entre nós, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Se quisermos fazer uma análise, uma avaliação, uma interpretação bem fraquinha desse texto, nós poderíamos dizer assim: então começa cantando. Porque o Senhor diz: enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos. Salmos não são só os textos que estão lá no livro de Salmos. Salmos é tudo aquilo que diz respeito à minha vida e à sua vida. Então eu posso ir diante do Senhor e diante dos irmãos e dizer: Senhor Jesus, eu não sei o que vai ser nessa semana. Minha vontade é de sumir e de não tentar resolver nada. Isso é salmodiar. O salmista Davi ia lá sozinho, lá para aquele deserto, cuidando das ovelhas do seu pai. Ontem um leão veio aqui, meu pai. Será que outro animal vai aparecer? Estou com medo, Senhor. Sou pequeno e eu não posso deixar as ovelhinhas do meu pai morrer. Ô, pastor, como é que você sabe quem falava assim? Salmodiar é cantar a realidade da vida. Mas eu sei que o Senhor é minha rocha, minha fortaleza, em ti confio, Senhor. Assim, mas ficar cantando assim, é assim, ficar cantando assim. Não, mas não pode ser só... É isso. Você está brincando, pastor? Vai fazer. Eu estou fazendo e nem acredito, mas se é verdade, eu te chamo Espírito Santo de Deus, porque eu te desejo, eu te desejo, eu te desejo. Aquilo que é genuíno dentro de você, ainda que seja do tamanho da semente de mostarda, vai frutificar. Está escrito na tua palavra que eu me encho do Espírito Santo, falando entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Senhor, eu quero cantar cânticos espirituais. Eu quero orar em línguas. Quem é que me ajuda? O Espírito Santo. Cadê Ele? Mora dentro de mim. Mora dentro de você. Dentro de mim, dentro de você. Irmão, até que a gente tenha essa vida com o Espírito Santo, crescente, não precisa ser 100% hoje, crescente, até que a gente tenha essa vida, a gente ainda não é crente. Mas na hora em que a gente crê e começa a viver isso em prioridade, rios de águas vivas fluem do nosso interior. O Senhor faz o que Ele quer e Ele começa a interceder, e por último Ele dá dons. Ele dá dons. O Espírito Santo nos dá dons. Quais dons? Qualquer dom. O que que é dom? Dom é uma palavra que ficou estereotipada, meio espiritualizada, mas dom é uma palavra comum. Dom é igual presente. É a mesma coisa. Dádiva. Quais dons o Espírito Santo dá? Depende. Quais você precisa? Quais dons Ele dá? Depende. Quais você quer? E o Senhor vem nos ensinar uma coisa das mais simples e mais maravilhosas. Ele vem e diz assim: filho, não são coisas que eu disponibilizo. Sou eu mesmo. Eu mesmo. Todas as vezes que eu estiver com você, falando, sentado no trono, guiando, todas as vezes que você estiver me consultando, antes de consultar qualquer outra coisa, eu vou ministrar a você, eu vou fazer, eu vou me manifestar, e esses frutos e esses dons estarão agindo em você. Mas estereotipando religiosamente, a gente entende dom como uma coisa sobrenatural do Espírito Santo. Se você tem dons, claro que tem dons. Todo mundo tem dons. Até o gato tem dons. No dia que ele recebe leitinho ou iscas, ele recebeu um dom. Nós temos dons. Ninguém aqui é desprovido de dons no sentido de talento. Deus deu habilidade a todo mundo. Mas nós também chamamos de dons algumas intervenções sobrenaturais do Espírito Santo. Na verdade, algumas manifestações sobrenaturais do Espírito Santo. Senhor, é manifestação sobrenatural do teu Espírito Santo falar em línguas. Eu quero esse dom para a minha vida. Sabe por que eu quero, Senhor? Porque eu amo o Senhor e eu não quero o Senhor morando aqui dentro, amarrado, preso, entristecido, apagado. O Senhor é uma pessoa, eu quero que o Senhor tenha toda a liberdade. Fale o que quiser. Senhor, eu quero um dom de orar por cura e as curas acontecerem. Eu quero isso, Senhor. Ah, mas isso é só o pregador. Não, Senhor. O teu Espírito, o mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo Jesus, lá naquela tumba, lá naquele lugar, é o Espírito que está aqui dentro de mim. Senhor, eu reconheço que minha limitação carnal, meus pecados, minha mente, tudo aprisiona o teu Espírito. Envolve o teu Espírito e o poder e não acontece um monte de coisas. Mas, Senhor, não vivo eu, mas o Senhor vive. Eu quero morrer cada dia mais. E eu quero que o teu Espírito Santo flua. E não vai acontecer, ou não vai começar com um acontecimento assim, monstruoso, gigantesco. Não, vai ser com as pequenas coisas. Espírito Santo, põe paz no meu coração. É para eu fazer isso ou não é? Espírito Santo, o que está escrito na tua palavra? Fala comigo, eu preciso saber o que decidir. As pequenas coisas, o dia inteiro, em todo tempo, para todo assunto. O Espírito Santo, o Espírito Santo. Você pode fechar os seus olhos? O Espírito do meu Pai me acompanha 24 horas por dia. E o Espírito do meu Pai é o Espírito Santo de Deus. E é Ele quem sabe tudo acerca de Deus. Portanto, é Ele quem sabe tudo acerca de tudo que Deus fez. Então, Ele é quem sabe tudo acerca de mim. O Espírito Santo, se sabe tudo acerca de Deus, sabe o que está escrito no livro da minha vida. O que Deus planejou para esse momento que está tão difícil. O Senhor pode me revelar o que está escrito, o que eu tenho que fazer. Porque eu sei o que a minha alma quer fazer, mas eu não vou fazer. Eu sei o que o mundo instrui fazer, mas eu não quero amizade com o mundo. Porque amizade com o mundo é inimizade com Deus. Eu quero saber, Espírito Santo. Eu quero confessar ao Senhor. Não é porque eu quero que o Senhor haja na minha vida, é porque eu quero que o Senhor tenha toda a liberdade na minha vida. Porque eu quero te conhecer como um amigo, mais chegado do que qualquer pessoa que eu amo nessa terra. De um relacionamento mais profundo do que o meu relacionamento com minha esposa, com meu marido, com os meus filhos, com meu pai, com minha mãe. Eu quero ter um relacionamento com o Senhor como eu não tenho com ninguém nessa terra. Eu quero receber do Senhor o que eu não receberia de ninguém dessa terra. Eu quero ouvir o Senhor falando comigo todos os dias, o tempo todo. Eu quero te amar profundamente. Eu quero ser tomado por um quebrantamento que é do perfume da tua presença, que é do fogo da tua santidade. Eu quero, Senhor. Você pode levantar a sua voz e declarar isso a Ele. Nós podemos confessar a Ele: Senhor, me perdoa, eu não vivo assim. Eu não tenho esse amor todo, eu não choro, eu não me derramo. Senhor, eu quero isso para mim. Sem arrependimento não há remissão de pecados. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Sem a operação maravilhosa de Jesus Cristo na cruz do Calvário, não há purificação dos pecados. Por isso eu convido você, a cada um de nós, a confessar ao Senhor: Senhor, me perdoa por entristecer o Senhor tanto. Tomo decisões, tenho atitudes, coisas que eu não queria fazer. E como diz a tua palavra, se eu não queria fazer, e é um pecado que eu faço, já não sou eu que faço, mas minha natureza pecaminosa, e eu quero colocá-la na cruz de Cristo todos os dias. E com a minha força é impossível fazer isso, mas o Teu Espírito Santo me leva a crucificar minha carne todos os dias, porque os frutos da carne são terríveis. Eu os conheço bem na minha natureza, mas os frutos do Espírito, e quem anda no Espírito produz os frutos do Espírito, são maravilhosos, e eu os quero na minha vida. Eu os quero na minha vida, Senhor. Não perca esse momento por nada, irmão. Diga a Ele: Senhor, eu quero, enche-me de Ti. Então eu vou levantar a minha voz e eu vou falar entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais, e eu desejo ser profundamente tocado e quebrantado pelo Senhor. Eu desejo viver uma semana ouvindo a Tua voz, Espírito Santo, recebendo dos Teus dons, dos Teus frutos, dos Teus ensinos, do Teu convencimento. Eu desejo, Senhor.